QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo. E faixa do cidadão. Olá, essa é a segunda edição do podcast QTC Brasileiro. E nessa edição abordaremos o tema legislação e ética do radioamador, com o intuito de esclarecer algumas dúvidas que surgem aos que estão dando os primeiros passos dentro do radioamadorismo. Participam da segunda edição do QTC Brasileiro, Daniel PX6 Brasil 6152, Fernando Papapapa 6 Papapapa e Valença Papapapa 6 Serra Romeu. Radioamadores e operadores da faixa do cidadão do estado de Sergipe, sexta região do Brasil. Vamos começar por Valença, o Papapapa 6 Serra Romeu. Valença, o que leva alguém a ser radioamador? Eu acho que o que leva alguém a ser um radioamador é a observação de outros radioamadores, o convite de algum radioamador que chamam para fazer uma demonstração de rádio, a curiosidade, que comigo aconteceu assim, tive muita curiosidade em saber como uma pessoa na distância falaria com outra. E essa curiosidade me levou a ser faixa cidadão no começo. Depois de um certo tempo, eu parti para o radioamadorismo, classe B, C e agora eu estou na classe A. Fernando, o que é necessário para se tornar um radioamador? Olá pessoal, é uma satisfação mais uma vez estar participando junto a vocês, hein? Radioamadorismo é um serviço fiscalizado pela Anatel, certo? E ele é regido por uma norma chamada Norma 31/94. Então, para ser radioamador, é necessário passar por um teste que pode ser realizado na própria Anatel ou então nas Labres. São testes de conhecimento de legislação, de ética operacional. Dependendo da sua classe de radioamador, também é necessário conhecimento de radioeletricidade e também do CW. Então, para ser radioamador, você se submete a esses exames. Depois de aprovado, você recebe um certificado que é válido por tempo indeterminado e, com a posse desse certificado, você tem autorização de tirar a sua licença de funcionamento. E essa licença é expedida conforme a sua aprovação nesses testes. Você pode tirar licença inicialmente para classe D de Delta, depois posteriormente classe C de Charles, depois para B de Bravo e finalmente o topo máximo do radioamadorismo chama-se a classe A, onde você pode operar até 1000 watts de potência. Então é necessário para ser radioamador ter a sua licença de funcionamento. Valença, quais são os requisitos técnicos mínimos para instalação e funcionamento de uma estação de radioamador? É necessário uma fonte de alimentação com potência suficiente para alimentar o equipamento. É necessário um sistema irradiante bem equilibrado, bem ajustado, com índice de ondas estacionárias de 1 para 1. Sistema irradiante que você fala é antena. Antena, exatamente. Sistema irradiante é antena. E o equipamento. O equipamento é muito importante também, porque se o equipamento for de má qualidade, você tem uma má transmissão, uma má recepção. E não adianta você ter um sistema bom se o seu equipamento não tiver uma qualidade boa. Uma pergunta, uma dúvida minha, Valença. Adianta eu ter um bom equipamento, daqueles os mais caros, que são 6 mil, 7 mil dólares, e ter uma antena mais ou menos? Não, não adianta nada. Uma antena, ela é basicamente 90% de uma estação. Ok, obrigado, viu, Valença? Fernando, como é a experiência dos primeiros contatos? Olha só, depois de instalada a sua estação, né? É bastante necessário o radioamador ele ouvir muito, que ele vai adquirir experiências que vão lhe servir para o futuro, ou seja, ele vai ouvir bate-papos informais, ele vai ouvir rodadas, ele vai ouvir chamados. Então, depois dessa experiência de ele ouvir, aí sim é necessário ele fazer os seus contatos. Fernando, o que você entende por rodada? Você falou de rodada aí, o que você entende por rodada? Rodada basicamente são encontros de radioamadores, radiocidadãos em determinada frequência, né? Em determinado horário. E essas rodadas sempre existe assim um comandante, um coordenador, ou seja, a pessoa que anota as estações que se apresentam para poder falar, e ele vai distribuindo a palavra, porque não dá para todo mundo falar de uma vez só, né? Então ele distribui a palavra, ou seja, ele vai anotando pela ordem e passa a palavra para o primeiro, depois passa a palavra para o segundo e assim sucessivamente. Então são encontros de radioamadores praticamente diários, e todas as rodadas elas são batizadas, elas têm seus nomes. Por exemplo, temos rodada Cafezinho da Manhã, rodada dos Talheres e diversos tipos de rodada. E o nome de sua rodada, Fernando, é qual? Eu participo de uma rodada em uma nova modalidade chamada Eflink, e essa rodada é chamada Rodada Interbrasileira, que ela atinge vários estados brasileiros e também outros países. Valença, me diga uma coisa, o que é o cartão de QSL? O cartão de QSL é a confirmação de um QSO. O QSO é o quê? Um contato que você fez com uma outra estação. Nesse cartão de QSL você tem explicando nele, mostrando nele o horário em que você fez o contato, o sinal que a outra estação estava chegando para você, a modalidade, se era AM, que é amplitude modulada, se era USB, que é a banda lateral superior, ou se era LSB, que é a banda lateral inferior. E aí você confirma o seu contato. Você só pode provar que fez o contato com o cartão QSL. Valença, por exemplo, ele leva registrado o horário que fez contato? O horário UTC, o horário internacional. Então quer dizer que não é o horário do local onde mora o radioamador? Não, é o horário convencional, o horário internacional. É um horário para todos os radioamadores. Ô Valença, como se acha o endereço dessa pessoa para envio desse QSL? Dá esses dados? Existe um livro, é o Callbook. Ele contém todos os radioamadores do mundo, a relação, todos eles relacionados. Esse livro tem, então, consultado, caso a pessoa não tenha copiado, não tenha escrito o indicativo do o endereço do radioamador com o qual ele fez contato. Esse Callbook contém indicativo e endereço de todos os radioamadores do mundo, não é isso? Exatamente isso. Fernando, o Brasil está dividido em regiões, não é verdade? Quantas regiões tem o Brasil? Dentro da faixa do radioamador, o Brasil é dividido em 10 estações, né? Sendo a primeira estação composta de 2 estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a 10ª estação, ou seja, a estação zero, são as Ilhas Oceânicas. Valença, o que é o código Q? O código Q é um código internacional usado especificamente para as comunicações. Com as comunicações da Marinha, da Aeronáutica e dos radioamadores. Valença, eu tenho visto que o código Q é também usado por empresas de radiotáxi, isso é verdade, hein? É usado também por empresas particulares, empresas de segurança, polícia militar, polícia federal. Foi na área de comunicação, o código Q ele está presente. E me diga uma coisa, Valença, me dê um exemplo aí de definição de algum código Q. Vou dar um exemplo. O QSO. QSO são 3 letrinhas. QSO, que quer dizer comunicado entre estações. QTC. É uma notícia importante. Alguma coisa de importância é um QTC. E QSL? QSL é a confirmação de um contato. QSJ? QSJ são taxas. Muita gente diz que é dinheiro entrando na gíria. Na verdade, são taxas a serem pagas. QTR. Horário. É, QTH. QTH é o local onde a estação se encontra no momento. Não é o domicílio do rádio operador. Muita gente confunde. Domicílio do rádio operador com a localização da estação. Então não tem nada a ver. QRA. QRA é o nome da estação. QSB. QSB são variações na recepção. O que é muito, muito comum em telegrafia. Porque na telegrafia as ondas vêm e vão. É o FADIN, que é o mesmo QSB. E o QRP? QRP é uma modalidade de transmissão, transmitir em baixa potência. O contrário de QRO. QRO é transmitir em alta potência. Fernando, me diga uma coisa. Quais são as potências autorizadas pela Anatel para as diferentes classes de rádio amador? Veja só, conforme a sua habilitação para operar no radioamadorismo, tem também o seu nível de potência, né? Ou seja, radioamadores classe Delta e Charles não pode ter potência superior a 100 watts em seus transmissores. Já os radioamadores classe B de Bravo e A de Alfa, ele pode operar até 1000 watts de potência, exceto na faixa lá na banda dos 10 metros, mais ou menos em 28.000, ele só pode operar, mesmo sendo classe A ou B, até 200 watts de saída. Me diga uma coisa, Fernando, quem é que controla todas essas exigências? Essas exigências são controladas pela Anatel, né? Com a sua equipe de fiscalização, fazendo visita às estações de radioamadores e levando instrumentos para medir a potência de saída dos transceptores dos proprietários dos rádios. Caso essas potências estejam acima do permitido, o que acontece? Aí é lavrado um auto, né, de infração, onde haverá penalidades para esse radioamador. Valença, quais são as modalidades de operação? Nós temos várias modalidades de operação na faixa do radioamador. Nós temos o SSB, que é a banda lateral suprimida, tem amplitude modulada, que é a modulação, o tipo de modulação é em amplitude, tem a frequência modulada, que é a modulação em frequência, temos telegrafia, que é uma onda contínua, e temos RTTY e SSTV. Essas duas últimas modalidades, elas são transmissão de dados. Valência, uma consulta, uma pergunta, uma dúvida. Eu opero na faixa do São Cimento, sou faixa do cidadão, e a gente ouve muito outros radiooperadores falar assim: sua portadora está chegando muito bem, mas seu áudio não está 100%. O que é a portadora, Valência? Há uma diferença entre portador e áudio? São totalmente opostos. Portadora é a radiofrequência produzida para levar a informação, que é o áudio. Você pode ter uma portadora com sinal X e o áudio Y. Você pode ter uma modulação mais alta do que a portadora. Ele pode ter uma portadora mais alta do que a modulação. São parâmetros diferenciais. O que é a subfaixa CW, Fernando? A subfaixa é uma faixa determinada pela própria norma 3194 da Anatel. Ou seja, em todas as bandas de radioamadores, seja lá 2, 10, 11, 15, 20, 30, 40, 80, 160 metros e assim sucessivamente, geralmente o início dessa banda, o início dessa faixa, é destinada ao CW. Certo? Então, são um percentual que os radioamadores não utilizam para fazer fonia, somente radiotelegrafia. Ok. Me diga uma coisa, existe alguma legislação sobre estação móvel? Existe alguma exigência para implantação de uma estação móvel? Que se estação móvel, eu entendo assim, pode ser num carro, pode ser numa moto, pode ser numa lancha, pode ser num barco de pesca. Existe alguma legislação específica, requisitos específicos para a colocação ou a implementação de uma estação móvel? Ah, existe sim. Conforme a legislação, são, se não me falha a memória, 6 tipos de estações dão direito ao radioamador a utilizar, né? E a estação móvel está inclusa em uma delas. Por exemplo, um radioamador licenciado, ele pode tirar a sua estação fixa, que ele vai usar na sua residência. Mas quando ele tratar de usar uma estação de rádio em seu automóvel, essa licença da estação fixa não serve para utilizar na estação móvel. Há necessidade dele retornar à Anatel e solicitar uma nova estação, chama-se a estação móvel ou portátil. Ele também pode ter uma estação assim em domicílio adicional, ou seja, ele pode morar em um estado, certo? E solicitar uma licença de estação de rádio amador para operar em um outro estado. Ou seja, ele pode ter vários indicativos de rádio amador em diversos estados brasileiros. Ah, ok. Perfeito. Eu que sou a faixa do cidadão, a gente vê muito, é muito comum ver nos diferentes canais, gente que utiliza a faixa do cidadão, principalmente, se numa noção ética, se numa uma utilidade ética, utiliza na faixa do cidadão, assim, parece até que o rádio operador não está preparado, desconhece, né, a modalidade de operação, como deve ser operar. Por exemplo, é permitido passar música quando você está modulando em uma rodada, por exemplo, de QAP, Valença? Não, negativo. Que eu faço essa pergunta, porque é muito comum a gente se topar na faixa do cidadão com rádio operadores que modulam com música, não é verdade? Ou então, gente que utiliza a faixa do cidadão para fazer negócio. Isso é permitido, Fernando, pela legislação? Não, na verdade, um operador da faixa do cidadão, não existe nenhuma exigência para ele tirar a licença dele. Ele não passa por nenhum exame, nenhuma bateria de exame da Anatel. Então, naturalmente, ele não lê sobre a sua legislação, não lê sobre a sua ética, não lê sobre o seu comportamento. Mas existem regras para operar na faixa do cidadão. Existe um código de ética, existem exigências que a Anatel faz para você modular na faixa do cidadão. Não é só você tirar um indicativo, como devem existir uma série de exigências, de normas para você modular na faixa do cidadão, não é verdade? Existe, mas não existe a cobrança na hora de você tirar sua licença. Ou seja, você vai na Anatel simplesmente com a sua carteira de identidade e você tira uma licença para a Rádio Cidadão. Então a pessoa sai de lá habilitado, sem prestar nenhum exame, certo? Sem ler nada, e ele vai aprender o que ele ouve na faixa. Então, para ele, tudo é liberado. Ele não tem assim nenhum conhecimento do comportamento em uma faixa de rádio. Isso aí é muito importante. Vamos deixar para uma outra edição de nosso podcast para tratar sobre esse assunto, sobre qual seria as melhores maneiras para melhorar, né, a modulação, a radiooperação, né, e como que a gente poderia fazer para tentar modificar essa situação que, a meu ver, é lamentável em alguns radiooperadores, né, que felizmente são ou menos, né? A grande maioria eles cumprem rigorosamente com a legislação. Ok, pessoal, damos por encerrada essa segunda edição do QTC Brasileiro. Agradecemos a participação de vocês e nessa edição nós dedicamos ela toda para falar de radioamadorismo, de legislação, de ética, de equipamento. Os convidamos para tratarem na terceira edição do podcast QTC Brasileiro da faixa do cidadão. Aguardamos todos vocês, muito obrigado e saibam desculpar os pequenos erros que possam aparecer, que com o decorrer das demais edições a gente tentará aprimorar. Ok? Tchau, tchau. Um forte 7-3 para todos vocês. QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo. E faixa do cidadão.